Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Orquestra de David Rose, Calypso Melody, de Larry Clinton. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 13 horas, 1 minuto, 30 segundos. No próximo dia 3 de junho, acontecerá a reunião dos mais de 200 delegados da Federação Internacional de Automobilismo e que decidirão se aceita ou não a permanência do inglês Max Mulley à frente da entidade. Os membros da entidade ouvirão o que Mulley tem a dizer e em seguida darão seu parecer através de voto secreto. O encontro será na sede da Federação Internacional de Automobilismo, na Praça da Concorde, em Paris, França. No fim de março, um jornal britânico publicou um vídeo em que Max Mulley está no centro de um escândalo sexual que incluiu cenas supostamente de apologia ao nazismo e à tortura. Até lá, Max planeja se manter firmemente no cargo, como já deixou claro em carta enviada a membros da entidade na semana passada. Hoje, ele comentou sobre uma nova intenção. Caso vença a disputa judicial que trava contra o tabloide News of the World, pretende doar toda a quantia arrecadada para a fundação da FIA, que promove a direção responsável e a segurança nas estradas e ruas de todo o mundo, além da preservação do meio ambiente. Foram destinados para essa semana, ou para a mesma fundação, US$ 100 milhões, cerca de US$ 180 milhões, que a McLaren teve de pagar como multa após ser considerada culpada pela Federação Internacional de Automobilismo por ter utilizado dados secretos da rival Ferrari em 2007. Max Molle, porém, sofreu uma derrota hoje. A justiça britânica autorizou o tabloide a recolocar no ar o vídeo com as imagens de sua festinha. E a franco-colombiana Ingrid Bittencourt não sofre de febre amarela ou malária, pois foi vacinada contra as doenças em março de 2001, anunciou o marido da política ao iniciar uma viagem pela Colômbia. Juan Carlos de Conte se reuniu com um dos médicos franceses da missão enviada pelo presidente deste país, o Nicolas Sarkozy, e entregou o histórico clínico de Bittencourt. De acordo com o histórico clínico da esposa, Ingrid foi vacinada contra as doenças em 2001 e as vacinas têm vigência até 2011. Hoje, Leconte chegou à capital do departamento de Guaviare, onde, segundo boatos, a esposa foi vista no início do ano. Ele afirmou que pretende buscar informações sobre a mulher na região de florestas da Colômbia. A cada meia hora, novas notícias. Sandra do Ailibe e banda. Sucesso de público e crítica em todo o Brasil. Dia 10 de abril, às 21 horas, na Sala Funarte Plínio Marcos. Ingressos à venda na bilheteria. Sandra do Ailibe e banda. Um encontro especial. O ouvinte da Brasília Super Rádio FM e a sua empresa. Ligue para o nosso departamento comercial. 3321-1313. O Clube da Bossa Nova apresenta 10 na Bossa, 9 pianistas e 1 violoncelo. Violoncelo com Celo Mendonça, pianistas José Cabreira, Vadim Arski Pai, Renato Vasconcelos, Edson Salgueles, Ricardo Pimentel, Enéas Camargo, Dicran, José Mendes e Jaci Tofano. O evento será na próxima sexta-feira às 21 horas no Teatro do Sesc da 504 Sul. Mais informações pelo telefone 9654-2012. Brasília Super Rádio FM. 24 horas de boa música. Estamos apresentando Almoço Musical. A diferença é a música. Violinos Mágicos, I Could Have Danced All Night, de Lowe e Lerner. Cento e uma cordas, Two Sleepy People, de Lesser e Carmichael. Cordas de Paris, O Último Tango em Paris, de Barbieri e Poivin. Orquestra de Herb Miller, If Ever I Would Leave You, de Lou e Lerner. Thank you. Cordas Fantásticas, The Impossible Dream, de Leif e Darion. Orquestra de Frank Shaxfield, In the Still of the Night, de Cole Porter. Lawrence Welk e sua orquestra, Me and My Shadow, de Jolson e Rose. Orquestra de Hugo Strasser, Stormy Weather, de Arlen e Keller. Thank you. Estivemos com Ferrante e Teicher, This Guy's in Love with You, de Burt Bacharach. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 13 horas, 33 minutos, 20 segundos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou hoje à Haia, na Holanda, primeira escala de uma viagem oficial de 3 dias que incluirá uma visita à República Tcheca. Entre os objetivos da visita está a atração de recursos para obras de infraestrutura do programa de aceleração do crescimento, principalmente para as áreas naval e aeroportuária, em que os Países Baixos demonstram excelência. Por volta das 17 horas e 30 minutos, horário local, 12 horas e 30 minutos, horário de Brasília, o presidente desembarcou no aeroporto de Roterdã, acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Miguel Jorge, do secretário-geral Luiz Dulce e Pedro Brito, secretário especial de Portos. Durante a visita, o presidente assinará com os Países Baixos. O Itamaraty prefere utilizar o termo mais amplo para não ferir o brio das 10 províncias neerlandesas que não se localizam dentro da rica Holanda geográfica, memorandos de entendimento nas áreas de biocombustíveis, bioenergia, educação superior e portos, entre outras. A viagem é uma retribuição à visita oficial que a Rainha Beatriz fez ao Brasil em 2003, a primeira de um chefe de Estado dos Países Baixos à Brasília. Em Haia, sede do governo neerlandês, Lula terá encontros oficiais com o primeiro-ministro Jan Peter Balkenende e com os presidentes das câmaras alta e baixa do parlamento do país. Já na capital Amsterdã, centro econômico da Holanda, o presidente Lula participará de seminários empresariais e de temas globais. Médicos do Hospital John Hawkins, em Maryland, nos Estados Unidos, realizaram o que seria o primeiro transplante simultâneo de 6 rins. Os 6 pacientes receberam os órgãos de 6 doadores em 6 operações realizadas simultaneamente no sábado. As cirurgias ocorreram depois que 5 candidatos a receber um transplante de rim visitaram o Hospital John Hawkins para avaliações, cada um deles apresentando seu próprio possível doador. Estes doadores não eram compatíveis com os candidatos que escolheram, mas eram compatíveis com outra pessoa do grupo. Um 6º doador, altruísta, que não era parente ou amigo de nenhum dos outros 5, apareceu oferecendo um rim para transplante. Isso possibilitou que todos do grupo recebessem um rim. A operação foi realizada simultaneamente para que nenhum doador voltasse atrás na decisão depois que seu parente ou amigo tivesse recebido um rim. Todas as 12 pessoas estão passando bem. Os 6 rins estão funcionando bem, afirmou Robert Montgomery, médico diretor do Centro de Transplante do Hospital de Maryland. Estima-se que o rim recebido por cada paciente funcione por até 20 anos. A cada meia hora, novas notícias. Apresente sua empresa para um público muito especial. Anuncie na Brasília Super Rádio FM. Ligue para o nosso departamento comercial 3321-1313. Clínica Nutricional. O exame do colágeno, com tecnologia inédita no Brasil, em mais de 2 mil pacientes, revelou que o tipo de dieta influencia não somente o nível de colágeno, mas também os indicadores de envelhecimento, com perda do balanço hormonal. O princípio básico é a correção dos hábitos alimentares e estilo de vida. Clínica Nutricional de Medicina Preventiva, Terapias Ortomoleculares e Anti-Envelhecimento. Fone 3245-1768. Repetindo, 3245-1768. Existe uma hora em que as outras rádios são iguais à nossa. Mas o nosso ouvinte conhece a diferença. Thank you. Brasília Super Rádio FM. A diferença é a música. A partir das 18 horas, no programa Um Piano ao Cair da Noite, idealizado por Mário Garófalo e apresentado por Lúcia Garófalo, em nosso palco auditório, ao lado do Banco de Brasília, BRB, no Conjunto Nacional, estará se apresentando o pianista Toninho. Estamos apresentando Almoço Musical. A diferença é a música. Orquestra de David Rose, Holiday for Strings, de Rose. Thank you. Violinos Mágicos, de Antônio Maria e Fernando Lobo, Ninguém Me Ama. Cento e uma cordas, The Nearness of You, de Carmichael. Thank you. Cordas de Paris, You Are My Lucky Star, de Brown e Freed. Orquestra de Herb Miller, On a Clear Day, de Lane e Lerner. Cordas Fantásticas, The Sound of Music, de Rodgers e Hammerstein. Orquestra de Frank Shaxfield, Every Time We Say Goodbye, de Cole Porter. Acabamos de apresentar Almoço Musical, ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 14 horas, 3 minutos, 20 segundos. A perícia esteve hoje no residencial Versalhes, na rua Santa Leocárdia, 151, em frente ao prédio onde a menina Isabela Nardoni morreu no dia 29 de março último, em São Paulo. Eles chegaram ao local no início da tarde e ficaram no prédio por cerca de 20 minutos. Os peritos analisaram o sistema de câmeras para ver se conseguiam captar alguma imagem do prédio em frente. Isabela Nardoni, 5 anos, foi encontrada ferida no último sábado, dia 29, no jardim do prédio onde mora o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá, na zona norte de São Paulo. Segundo os bombeiros, a menina chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta da zero hora. Milhares de manifestantes estavam sendo aguardados hoje nas ruas de São Francisco, onde a tocha olímpica, ameaçada por novas ações de militantes pró-Tibete, continua sua odisseia sob um forte esquema de segurança. Cerca de 7 mil pessoas mantidas à distância por um dispositivo de segurança excepcional deviam se reunir ao longo do percurso da tocha. As autoridades de São Francisco querem a todo custo evitar a repetição das cenas de caos registradas em Paris e Londres durante a passagem da tocha olímpica. Defensores dos direitos humanos, militantes pró-Tibete e opositores ao regime comunista chinês eram esperados em São Francisco, única etapa norte-americana da tocha em sua movimentada volta ao mundo antes das Olimpíadas de Pequim em agosto. Publicamente, os dirigentes de várias organizações lançaram um apelo à calma. No entanto, muitos manifestantes não escondiam a intenção de parar a tocha. O percurso começa às 13 horas, horário local, 17 horas, horário de Brasília. E o objetivo é parar a tocha e garantir que ela nunca chegue ao topo do Everest ou ao Tibete, afirmou Gopal Danayan, incentivando umas centenas de manifestantes à desobediência civil. Na última terça-feira, 2 mil manifestantes participaram de uma vigília com velas no centro da cidade, junto com defensores da causa tibetana, entre eles o arcebispo sul-africano Desmond Tutu e o ator americano Richard Gere. Tutu pediu ao presidente americano John W. Bush e aos dirigentes estrangeiros que não compareçam às Olimpíadas de Pequim, que começam no dia 8 de agosto. Pelo amor de Deus, de nossas crianças, do nosso tibetano, não vão, declarou o Prêmio Nobel da Paz. No dia seguinte ao fiasco de Paris, o presidente francês Nicolas Sarkozy já afirmou que não assistirá à cerimônia de abertura das Olimpíadas se as autoridades chinesas não abrirem um diálogo com Dalai Lama. Terça-feira última, a Casa Branca não descartou que o presidente Bush deixe de ir à cerimônia. Desde que a tocha foi acesa no dia 24 de março na Grécia, os militantes pró-Tibete se mobilizaram em resposta à violenta repressão em março das manifestações no Tibete, que provocou 150 mortos, segundo o governo tibetano, no exílio, e apenas 20, segundo de Pequim. O percurso atualmente previsto para a tocha é o mais ambicioso da história dos Jogos, com 137 mil quilômetros em cerca de 20 países, entre eles o Tibete. A cada meia hora, novas notícias.